Capítulo 24. O herói dos evangélicos, por Philip Yancey. A igreja fundamentalista da minha juventude via o evangelista emergente Billy Graham com profunda desconfiança. Ele convidava membros do Conselho Nacional de Igrejas e até católicos romanos para se sentarem nos palanques de suas cruzadas. Aquele pastor parecia brando com o comunismo, principalmente em seus comentários sobre a igreja atrás da cortina de ferro. E talvez o mais importante, naquela época de racismo excepcional, ele insistia em realizar cruzadas mistas, até mesmo em redutos brancos como o Alabama. Essa desconfiança, que agora nos parece de um extremismo fantástico, dá uma ideia do que as igrejas teologicamente conservadoras poderiam ter se tornado, não fosse a influência de Graham. Igrejas sectárias e segregacionistas, uma minoria sempre na defensiva e em oposição à sociedade, em vez de envolvida com ela. Podemos medir a grandeza desse homem, analisando a marca que ele deixou num movimento que brotou de raízes fundamentalistas. Billy Graham não inventou o termo evangélico, mas conseguiu recuperar seu significado original, boas novas, tanto para o mundo que o olhava com ceticismo, quanto para a minoria acuada, que buscava nele inspiração e liderança. É claro que ele cometeu alguns erros. Enfureceu o presidente Truman ao usar fotos tiradas na Casa Branca de maneira aparentemente oportunista. Fez comentários improvisados sobre problemas sociais. Foi iludido pelo presidente Nixon. Contudo, em todas essas ocasiões, ele admitiu o erro e aprendeu uma lição. Mostrou que um cristão evangélico podia ser ao mesmo tempo respeitável e relevante, sempre pregando a mensagem do Evangelho, do amor de Deus para com os pecadores. Em suas viagens internacionais, foi criticado e menosprezado por líderes religiosos sofisticados em países como a Grã-Bretanha e a Alemanha. Mas ao encontrar-se com eles, deixava-os desarmados com sua humildade e graça. Em alguns aspectos, a vida de Graham foi a quintessência das histórias de sucesso da América. Criado no ambiente modesto de uma fazenda, vendeu escovas de porta em porta e, por fim, tornou-se uma personalidade de renome mundial. Mas basta compará-lo com as celebridades que frequentam as colunas de fofocas para ver a tremenda diferença. Ele nunca ficou rico, nunca passou a noite em festas, nunca usou drogas ou comprou mansões no Caribe, embora tenha participado de jantares com reis, rainhas, primeiros ministros e presidentes. Preferia a vida simples do lar, na Carolina do Norte, numa casa rústica construída com materiais de demolição de cabanas centenárias. Para os milhões que o seguiam, Graham era ao mesmo tempo uma personalidade extraordinária e um representante do homem comum. Teve uma esposa fiel que suportou suas constantes viagens, dois filhos que passaram por um período de rebeldia antes de descobrirem o que queriam da vida, e duas filhas que enfrentaram o trauma do fracasso matrimonial. Teve problemas de saúde, indecisões ocasionais e dores de cabeça na área administrativa. Enquanto subia no púlpito, fosse para falar apenas a um pequeno grupo na Casa Branca ou no Kremlin, ou para pregar diante de multidões de dezenas de milhares reunidos ao ar livre na Coreia ou no Central Park, alguma coisa de sobrenatural acontecia. Todas as outras preocupações da vida desapareciam e ele focava como um raio laser, a única coisa de que tinha absoluta certeza: o Evangelho de Jesus Cristo e seu poder para transformar vidas. Tive o privilégio de entrevistar Billy Graham duas vezes em sua casa. E assim como a maioria dos jornalistas, saí impressionado com sua aparente insegurança intrínseca. Ele não parava de fazer perguntas. Por que as cruzadas não causaram impacto maior nas cidades? Será que ele errara ao se intrometer na política? A era das cruzadas evangelísticas tinha acabado? Entretanto, a estatura mundial de Graham não parou de crescer. Ele foi citado mais de 50 vezes na lista das 10 pessoas mais admiradas, segundo o Instituto Gallup. Um editor-chefe da Time escreveu um livro exaltando como uma das grandes almas do século XX e, em 2007, a revista dedicou a matéria de capa ao relacionamento de Graham com 11 sucessivos presidentes americanos. Ao longo desse tempo, a nação havia balançado durante a tumultuada década de 60, sobrevivido a uma aterradora corrida armamentista nuclear e entrado numa era de terrorismo internacional e riscos planetários. No entanto, de algum modo, a cada nova transformação, Graham e sua antiquada mensagem pareciam tornar-se cada vez mais relevantes. Graham foi criticado por não ser suficientemente profético. Jesse Jackson chegou a dizer, em tom de piada, que ele teria jogado golfe com os faraós em vez de liderar a libertação dos cativos. Com prudência, porém, ele abordou todos os grandes temas de sua época: racismo, pobreza, terror nuclear, comunismo. Do início ao fim de sua carreira, acreditou realmente que o segredo da paz no mundo ou em qualquer alma humana estava na questão fundamental da paz com Deus. Os evangélicos não são mais uma minoria acuada. Temos programas sólidos em educação, publicações, ministérios de jovem, crescimento de igrejas e missões internacionais, todos influenciados por Graham. Temos um acesso sem precedentes ao poder e oportunidades nunca vistas de influenciar uma cultura constantemente ameaçada. Este é o legado de Billy Graham. Ele proporcionou um estágio de amadurecimento para todos aqueles que estão comprometidos em plantar o reino de Deus num campo cheio de joio. Agora que ele se foi, um enorme ponto de interrogação está diante de nós. Seremos capazes de tomar seu manto e seguir em frente no mesmo espírito?